Vamos sentar? Muito obrigado. Está bonito isso aqui hoje. Eu vou repetir aqui um trecho do Evangelho do Cristo, de Deus. Eu estava explicando em Brasília, porque o Pai Nosso é realmente uma coisa maravilhosa. E muita gente não sabe que o Pai Nosso se encontra no Evangelho. Pensa que é um papel, que é um escrito que Jesus deixou separado. Não, está no Evangelho. E é bom a gente repetir. Muita gente não conhece o Evangelho no Brasil, nem fora do Brasil. Quem tem a Bíblia Sagrada, por favor, eu vou ler o Evangelho Unificado. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 15. E Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. O Pai Nosso. E disse Jesus: quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso aposento e, fechada a porta, orai a vosso Pai que está em oculto, e vosso Pai que vê em secreto vos recompensará. Quando orardes, não repitais palavras vãs, como fazem os gentios, imaginando que serão atendidos por muito falarem. Não vos assemelheis a eles, porquanto vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de lhe o pedirdes. E como um dos seus discípulos lhe dissesse: Senhor Jesus, ensina-nos a orar, assim como João ensinou a seus discípulos, Jesus lhes respondeu: orai então deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus prosseguiu com a sua palavra. Se perdoardes, pois, aos homens as suas faltas, também o Pai Celestial vos perdoará as vossas faltas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas faltas, tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará. Vejam vocês se a gente pode viver sem o Evangelho de Jesus. Está explicado por que o mundo se tortura tanto nos seus problemas. Mas, enquanto há vida, há esperança. E a esperança é imortal, a esperança não morre nunca. Por isso nós estamos aqui, pregando a política de Deus para o homem e para o espírito do homem. Nosso Senhor Jesus Cristo vem ao mundo trazer uma transformação por força do amor. Deixa um ensinamento de ordem econômica, financeira, política, social. Um verdadeiro tratado sociológico num pensamento, e os cristãos passam por cima disso como gato sobre brasa. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Está aí, ó. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. A humanidade chegou a um ponto da sua evolução que tem que trilhar os caminhos de Deus. E a primeira coisa que nós temos que fazer, o irmão Zarur deixou escrita: unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Mas para que isto ocorra em todos os setores da vida humana, a começar por esse universo brasileiro, nós temos que aprender o seguinte: quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas ruas, para serem vistos pelos homens. Quem faz assim não entra em sintonia com o poder superior. Como é que a gente consegue sobreviver a todos os dramas da existência, a todas as tristezas, a todas as desilusões? Como é que a gente consegue manter a legião da boa vontade? Na prece, eu costumo dizer que quem nos sustenta é a misericórdia de Jesus. A esses que oram, como quem come sanduíche, como se a oração fosse uma coisa banal, esta advertência de Jesus: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Bem, Aí está a crítica, ao contrário do que ele faz nas cartas às igrejas. Primeiro ele fala das coisas que elas realizam, depois chama atenção. Aqui, primeiro a advertência de como não devemos orar. E diz que esses que assim o fazem já receberam a sua recompensa. Agora ele vai ensinar como temos que fazer. E todo cientista deveria agir igual. O político, e assim o filósofo, o economista, e as mães de família, e os pais de família, e o homem do táxi, o que dirige o metrô, o que vende jornal, o bilheteiro. Mas aqui está o ensinamento do nosso mestre, Mestre Jesus. Vocês querem aprender a orar? Queremos! Porque os tempos chegaram, hein? Os tempos chegaram. Quem é que nos pode ensinar a orar melhor que Jesus? Ninguém. Compreender isto aqui e ter sido alertado pelo irmão Zarura em tantos anos de pregação tem me servido muito mais do que vocês pensam para elevar a LBV à sobrevivência. Eu faço isso aqui, ó. Quando quiserdes orar. Quem é que disse isso aqui? Então vamos prestar bastante atenção? A palavra de Jesus vale alguma coisa para vocês? Vale! Vale tudo, né? Quando quiserdes orar, entrai para o vosso aposento e fechada a porta, orai a vosso Pai que está em oculto. E vosso Pai que vê em secreto vos recompensará. Mas alguém pode argumentar, e se eu estiver no meio da rua? Ué, entrar no aposento é entrar dentro de si mesmo, ou dentro de si mesma, interiorizar-se, olhar para dentro de si, e descobrir a riqueza que tem dentro de si, pois o próprio Cristo nos alerta de que somos o templo do Deus vivo. Então, se vocês estiverem no meio da praia, no meio da praça, no meio da rua, numa multidão no shopping, e sentirem a necessidade de orar, entrem dentro de si mesmos. Vocês vão ver que coisas que lhes possam parecer destruidoras, trágicas, se desfarão ante o poder da prece. Mas é preciso que hajamos conforme Jesus nos ensina. Porque em seguida ele completa. Quando orardes, não repitais palavras vãs, como fazem os gentios, imaginando que serão atendidos por muito falarem. Não vos assemelheis a eles, porquanto vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de lhe pedirdes, ou antes mesmo de pedirdes a ele. Que conforto maior vocês querem no dia de hoje? E um conforto que sirva para todos. Todo o sempre. Deus nos escuta e sabe o que precisamos. Não significa que não devamos orar. Que temos que sintonizar com Deus para receber o benefício. Quem me ouve sintonizou a emissora em que eu estou falando. Senão não escuta a minha palavra. Assim devemos nos elevar a Deus. A prece é até um pretexto para que os filhos se liguem ao Pai. Mas ele diz que para receber é necessário que nos perdoemos uns aos outros e sejamos indulgentes uns com os outros para sermos dignos de receber a sua misericórdia. Eis aí a política de Deus, política para o homem e para o Espírito de Deus.